Delta Mike, só restante para decolagem. O gravagem à sua esquerda já foi autorizado a decolagem, ok? 888 no Solos 4, 2 direita via Foxtrot 129. Na Fox do Solos 2 Omaha, igual na Triploy. Voo no triplo 8, bom dia, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para o ingresso. Alfa, chamante da Juliette, boa noite, triplo 8. Zero. Gente, autorizar a decolagem da pistola 7, vento 090, grau 079, que é legal no 015. Chamando o sol. Comigo, Golfo Victor, decolado aos 43, controle em 118, 119, 18. 98, Victor. Após posição elétrica, onde intercepta o 117, ok? Lima, Papa Mike. Decolado aos 43, controle em 119, 18. 198, graças, bom trabalho aí. Sou eu, TRIP 5221, na linha da onda 0, pronto. TRIP 5221, autorizado a decolagem pistola 0, vento 090, grau 08 mais, que negar no 015. Tem livre decolagem no 095, TRIP 5221. Romeu Bravo Copa, Morro de São Paulo. Autorizado Morro de São Paulo, número 10, decolagem 97, curva direita via corredor Axé. O controle em 119, decimal 8, na torre em 118, decimal meia dúzia e aciona 0124 no telefone. Confirmando o pátio 5 e o PAB. Afirmativo, transfere agora 118, decimal meia dúzia, registro 015, confirmando o PAB 14, Tango Romeu. Solo Salvador, 3259 para o táxi, com 169 a bordo, alternando 4 horas de o gol no 888, agilizando na medida do possível, Juliette 03 ao portão. Juliette para o 3, igual na 38. Confirmando o 3859 e 149 do PAB. 169, Tango. Gente, 169, vai atentar ao bonde da Gol, ingressando agora via Juliette, vai partir até o 03, e após o parqueamento do mesmo, prossegue. Pátio em Delta até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre 118, decimal meia dúzia, no registro no 015, um bom voo. Está aqui no Zaxão, atendendo ao bonde, vai partir na C, após parte, via Alba, até o ponto de espera da 10, vai ter uma 18,6, aqui no 0, no 5,38, no 9. Oi, Salvador, TP 54 no 4, estabilizado, localizer da 1-0. TP 54 no 4, reporta no externo, baixado, travado, 54 no 4. Reporta no externo, TP 54 no 4. Gente, autorizado, barra grande, 1010, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor Axé. O controle em 119, decimal 8. A torre em 118, decimal meia dúzia e aciona o padrão 0153 do Kilo Romeo Oscar. Mano, no controle. 119.8. Ativo, já possui TOB. 04, pátio 5, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre, 118.6, dúzia, 1.05, bom voo. São 3487, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da companhia retaguarda. Autorizado para o inspecionamento, a porta está aqui. Autorizado para o inspecionamento, a porta está aqui. 2 Salvador, trip 54 no 4, estabilizado no ILS da 1-0, baixada travada. Trip 54 no 4, oi. Tráfego avistado, vento 0,80,089, autorizado pouso piscina 0. Autorizado pouso na 1-0, trip 54 no 4. No Oscar, autorizado ingresso, táxi via pista, reporta alinhado de pronto, cabeceira no 7, que no Oscar. Oi, e o último chama a torre? Sente 09 a bordo, que o Tango Romeu. Autorizado táxi até o ponto de espera da 1-7, o que o Tango Romeu reporta para ingresso. Salvador, 3859, ponto de espera, ponto da 1-0. 3859, mantém ponto de espera, da 1-0. Ponto de espera, Tango Romeu, mantém ponto de espera da Papá, por gentileza. Instrumento autorizado para a 319, né? Afirmativo e reporta táxi. Frequência do solo 1-2-1-9. Retorno direito 219-354 no carro. Pilo Romeu Oscar, autorizado decolagem pista 1-7, o vento 1-0-0-0-0-6-9. Em condições de aguardar apenas um instante a passagem do ATR da tripa retaguarda, vai partir até a remoto no 2 e após o processo com o buspec? Sim, Batil, estamos parando aqui o buspec. Gente, muito grato. Para Salvador, para o buspec. Precisamos assistir, escuta. O TAM 3487, não escuta? Condições de aguardar apenas mais um instante para iniciar o curso 05. Temos um ATR da trip para ingresso na Juliette, vai partir até o remoto no 2 e após prossegue com o esquê. O trip 54 no 4 agilizando por gentileza, Juliette, remoto no 2. Juliette na 2 agilizando, pode ser um pouco baixo também a sua transmissão, ok? Agora sim, alto e claro, repórter Leopoldo, é o meu. O meu Oscar decolado é o 5-1, sentido contrário tem um Papa Tango Kilo Tóxica? Alfa, um tráfico pequeno Porsche fazendo propaganda do circo lá no Aeroclube. Em sentido contrário, próximo à praia de Jaguaribe, mantendo 500, ou no meu pé em sentido contrário, ok? Seguinte, aqui no Romeo Alfa. 19-8 até a volta. 19-8 até a volta, Romeo Alfa. Salvador, 3544. 3544, prossiga. Só pra reportar, então, o entrega coordenando aqui com a gente, a posição 14 aqui. Gente, pra mim tá aparecendo aqui a 12, pode prosseguir de acordo com o balizamento? Eu vou informar mesmo, ok? Ok, valeu. Obrigado, cara. Tango Romeo Ciente, mantém cabeceira 17. Apoio, eu vou no 982, bom dia, vai passar o externo, vai estar aprovado. No 982, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, cheque trem, vento em Salvador, 110-079. Tango, Kilo Tango Romeo, mantém cabeceira 17, por gentileza. Voo 1982, vento 110 graus, 089, autorizado por posto no zero. Tive pouso 90, 090. Tan 3859, decolado aos 54, controle 19, 198. 19-8, boa. Da 3487, pronto para o táxi, POD 67, automóvel 3 horas e 40, alterna galeão. 3487, táxi via pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera da torre, em 1-1-8, décimo meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, um bom voo. Via pátio, Índia Alfa, 286, quando o ponto de espera da capoeira 1-0. Ajustado 1-0 no 5, da 3487. Para o táxi, o Xené 6, 6 do Nuno com 137, Galeão na alternativa, 3 horas de vista. O Xené 63 no Uno, seguindo o Airbus da TAM, prossegue Pátio Índia Alfa até o ponto de espera do 1-0, em ponto de espera Torre em Uno, 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Obrigado. Tango Romeo, vento 1-0-0-0-08 nós, autorizado a decolagem pista 7, atento à esteira de turbulência do Boeing 737 da Gol. Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, autorizado final da 1-7. Reporta 3 milhas, cabeceira 1-7, Victor Índia Juliette. Autorizado final 1-7, Victor Índia Juliette, reporta lá 3 milhas. Oi, Salvador, bom dia. via 103, 487, pronto no ponto externo da 90. 3487, mantém a ponto espera da 10, por gentileza. Mantém a ponto espera da 10, da 3487. Salvador Tower, poder 6250, Tower on final approach, runway 10. Oceanet 6250, continue your approach, waiting for 8 is clear for land, wind in Salvador, 080 degrees, 09 knots. Roger, continue approach, né? 6250. Luna 982, solo 57, controle de solo, onda 2, onda decimal 9. 19, boa tarde. Torre, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02 na rotatória, ciente do Oceané, para 10, intenção na parte drive. Guardião 02, informa o tráfego mantendo 1500 pés na final da 17, em condições de ingressar na retaguarda do mesmo para a parte do GRE. Confirma, retaguarda da aeronave na final da 17. Gente, autorizado parte do GRE, vento 070 graus 099, reportando solo controlado, Guardião 02. Está se adequando como número 2, o Victor India Juliette. Victor India Juliette negativo, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, pistão 7. Senta, Júlia, aguardando autorização para pouso, Victor. Salado, piloto Romeu, não sei se foi. Piloto Romeu, controle 199, decimal 8. Obrigado. Salado, está na 6250. Ocean 6250, clear to land on runway 10, wind 080 degrees 09 knots. Clear land, Ocean Victor India Juliette autorizado pouso pistão no 7, vento 1080 graus 099. Autorizado pouso no 7, Júlio. Ocean at 6250, clear runway to your right, on the ground at 559. Roger, Ocean at 6250. Ground frequency 121.9. 121.90 with ground, Ocean 6250. 3487, alinha e mantém pistão 0. Mantém pistão 0, 4487. 3487, ininteligível, cheque rádio. Ciente, 3487, alinha e mantém 1-0. Ciente. Ah, sim, tem que chegou ninguém aqui, tá apagado. Deixa eu contar com ele, depois eu... 6250, leave the runway. Ocean 6250, set via Alpha Juliet, gate 02. Alpha Juliet, to gate 02, 6250. É 3487, autorizado a decolagem de pista 10, vento 090, grau 079. Autorizado para 3487. Ocean 6250, gate now is 4, ok? Checked via Juliet to gate 04. Ok, it has been changed to gate 4, Ocean 6250. Na 63, o Nuno ali mantém pistão 0. Mantém o Nuno. Gente, Victor Índia Juliette, eu estou assinando a frequência ali. Gente, Guardião, seu solo 02, só está sendo a frequência livre. Três, quatro, oito, sete, decolador 02, controle 1, 9, 8. 19, 8, Dan, 3487. Hoje um pipa, tá bem no glide, ok? Afirmativo, mesma saída, só um nível diferente. Ok. Se não for atrapalhar, tem como esperar um pouquinho aqui na posição? Não? Confirme. Se não for atrapalhar isso, o tráfego aéreo pode esperar um pouco aqui na posição para completar? Positivo, afirmativo. Obrigado. Nome é 319, reporta pronto para iniciar a decolagem. Ok, batalhamos. Minha 319 não autorizado a decolar de pista no 0, vento 080 graus, 08 mais. noite a todos. Oxené, 6311, decolada 07, controle 1998. Obrigado.